provável que ninguém acreditou. Na casa de meu pai eu era o menor, cuidando de ovelhas eu estava só. Mas o Senhor me viu no campo, mesmo cansado adorando, e mandou me chamar ali, pois Samuel iria me ungir. Quem diria que logo eu iria derrotar Golias, que logo eu seria coroado rei. O menino do campo se tornou segundo. Mas a misericórdia de Deus me alcançou. Hoje eu estou no trono, mas não esqueci que sou tão pequenino, Deus, perto de ti. Eu era aquele que ninguém valorizou, o improvável que ninguém acreditou. Na casa de meu pai eu era o menor, cuidando de ovelhas eu estava só. Mas o Senhor me viu no campo, mesmo cansado adorando, e mandou me chamar. Coroado rei, o menino do campo se tornou segundo o coração de Deus. Logo eu, cheio de transgressões, não falei pecador, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Hoje eu estou no trono, mas eu esqueci que sou tão pequenino, Deus. Gigante, com a funda e a pedra na mão, eu tive que travar batalhas com urso e leão. Mas aprendi que adorando eu venço os inimigos meus. Mas a estratégia não. Perto de ti.